Introdução Workshop número 454. A iluminação mais rápida do que você poderia imaginar. Há muitos tópicos diferentes e muito importantes discutidos neste workshop. Mas o que é interessante é que estamos em um movimento muito rápido de preparação para a mudança iminente que se aproxima. A ênfase contínua é que estamos muito próximos a esse ponto de virada. Esta semana, nos depoimentos ao vivo na terça-feira, uma senhora alemã pôde ver primeiro a alma do homem deixar seu corpo e depois a alma da fisicalidade seguiu. A alma do homem pediu que ela viesse com ela, mas ela estava pesada, o que significa fisicalidade. Ela estava se perguntando se elas estão lá testemunhando tudo, então o que eu estou fazendo aqui? Obviamente, ela estava identificada com a fisicalidade. Foi tão incrível vê-la quando ela saiu pela primeira vez, como ela ficou atônita, mas ao mesmo tempo tão feliz internamente ao descobrir que suas almas realmente estavam dentro de si mesma. A sinceridade da reação dela faz com que seja possível sentir isso dentro de nós mesmos. Lembre-se que os yogis se sentam na floresta por 30 anos para tentar descobrir o que ela fez em um instante, e a maioria não consegue. A chave aqui é ter a consciência de nossas próprias almas. Quando perguntado sobre se foi gradual ou instantâneo, Sr. Cash respondeu: todo o nosso trabalho é instantâneo. Talvez agora se torne claro para muitos de nós o quão real é esta mudança. Quando esses sistemas protótipos forem testados ao ponto que o Sr. Cash considera apropriado, eles serão colocados dentro das unidades de aprimoramento já construídas na China e enviadas ao redor do mundo para que possamos usá-las para nos iluminarmos, se for isso o que queremos. Daí surge a pergunta: e se eu não estiver pronto? O Sr. Cash respondeu indiretamente, dizendo: é como uma sala de aula. Todos nós aprendemos matemática, mas nem todos somos bons nisso. Entretanto, quando precisamos, por exemplo, calcular o que fazer com nossos salários, a capacidade ela está lá, porque aprendemos isso. A iluminação já está dentro de nós, nós a temos, ela está lá, e a usaremos na hora certa. Acredito que no momento em que chegarmos a esse ponto de virada, uma onda de luz começará a soprar pelo planeta, e nós apenas nos juntaremos a ela. E a beleza disso é que podemos começar agora mesmo. O Sr. Cash já testou isto 2 horas antes do início deste ensinamento. Ele enviou uma onda tão grande de amor e iluminação que ele foi erguido do chão. Minha compreensão do que ele disse foi que aqueles que sentiram foram iluminados. Só porque sua fisicalidade não sentiu não significa que sua alma não tenha recebido. As almas do Rick e do Jalal foram sentidas chegando em Linz na quarta-feira durante o segundo teste ao vivo no programa do Rick. Não me lembro de nenhum deles ter sentido isso na fisicalidade. O Sr. Cash disse que abraçou o Jalal, então deve ter sido no nível da alma isso. Era isso que eu queria dizer sobre este workshop. Há muitos destes pequenos pedaços e partes sendo reunidos para completar o processo. Então temos que estudá-lo cuidadosamente e sentir o que está acontecendo. Os buscadores de conhecimento foram encorajados a ajudar a difundir a tecnologia compartilhando ela com outros, mas seguindo o ethos da Fundação Cash, e a devolver o conhecimento para aqueles de quem você recebeu o conhecimento. Digo isso especialmente aqui para o Brasil, porque sabemos que muitas pessoas estão vendendo produtos de plasma, mas não dão nada de volta. Infelizmente, essas pessoas pensam que estão se safando com o roubo e que nada está acontecendo com elas. Se você olhar cuidadosamente para a vida delas, verá que não estão se safando de nada, apenas se enganando. A alma castiga através do que é chamado o processo psicossomático. É como um pai que amorosamente chama seus filhos para voltar para casa, mas não roube mais, e tudo será tão bonito. Por falar em psicossomático, o Sr. Cash explicou sobre isso, mas é um pouco difícil de acompanhar e mais coisa precisa ser esclarecida aqui. Do jeito que eu entendo, psicossomático é quando seus pensamentos criam uma condição física em seu corpo. O Sr. Cash acrescentou que isso também acontece do outro modo, o que significa que suas ações afetam seu pensamento, mas pensamos que isso se limita apenas a ter sentimentos de culpa no nível emocional. Na verdade, os campos dessa emoção vão mais longe para a alma, e então a alma leva isso para ser efetuado no estado mental. Esta poderia ser a alma tentando trazer o equilíbrio, mas a fisicalidade está ignorando isso, o que novamente afeta assim a condição física, manifestando-se como certas doenças. Ele disse que nós mesmos sabemos disso, mas negamos isso. Esperemos que no futuro possamos abrir mais isto. Para mostrar quanto poder está por trás deste movimento, o Sr. Cash lembrou ao clero iraniano que há algumas semanas ele lhes disse, por causa de seu mau comportamento, que nós retiramos nosso amor de vocês. Agora você vê o resultado em menos de uma semana ou duas. Isto nos permite entender que fazemos parte de um enorme processo e que precisamos fazer nossa própria parte nele. O Sr. Cash continua dizendo, está chegando, só precisamos de um pouco mais de tempo. Tudo tem que estar em seu devido lugar. O Vaticano e os belgas e seus servidores, o que provavelmente significa os Estados Unidos, têm feito um enorme trabalho para limpar a Fundação Cash da internet até o Natal. Mas que podemos lidar com isso. Temos nossos próprios meios para isso, e que se eles pensassem que isso iria acontecer, todos nós deveríamos baixar os materiais da Fundação Cash da internet. No entanto, ainda assim recomendo que façamos isso independentemente, apenas com uma segurança. Este material é tão precioso que não podemos permitir que ele se perca. Então, ele diz que os filhos de Moisés salvaram o dia, fazendo um movimento inesperadamente maior do que o Vaticano e a alma de Moisés se redimindo do comportamento passado. Para todos vocês que têm se perguntado como funciona o processo do Avatar, ou o que chamamos no Ocidente de o Messias, neste workshop ele abriu ainda mais sobre isso. A alma de Cristo não é a mesma que a alma de Jesus, filho de Maria. A alma de Cristo é acrescentada a essa alma mais tarde. A alma dos profetas é a mesma alma. Ela se une a outra alma durante um período de tempo particular, para um propósito particular. Parece ser muito parecido com viajar com a unidade de aprimoramento, só que em vez de pousar em outro planeta, você pousa em outra alma. Isto também precisará ser mais aberto quando digerirmos isso. Aqui isso já está ficando muito longo, portanto não se esqueça que existe também um ensinamento maravilhoso que detalha o processo do homem sendo criado a partir dos campos da Terra e não semeado do espaço sideral ou dos Anunnaki. Entretanto, uma vez criadas as condições da Terra para sustentar a vida, então nossos amigos da comunidade universal podem vir aqui e desfrutar da vida no corpo do homem. Isso explica muito com os egípcios e outras civilizações antigas. Ele disse que muitos de nossos amigos estão na pele negra, porque vieram para cá na época da criação original, não a mutação das raças que temos agora. Os ensinamentos médicos são importantes para entender a criação. Existimos na visão do homem, mas não nos campos do universo. O Criador está nos dando a oportunidade de viver na dimensão do universo, a vida eterna. A fisicalidade do homem tem uma duração de vida, enquanto que os campos do universo ou a vida na alma são atemporais e eternos. A Fundação Cash promove o trabalho de artistas e a pesquisa intelectual. Eles descobriram quais bancos os pedófilos usam para suas operações secretas, logo podemos optar por não apoiá-los. Finalmente, meus amigos, aguardem. A mudança está chegando, como disse o Sr. Cash, mais cedo do que vocês possam imaginar. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 454. Obrigado por aqueles que participaram dos testes de voo ao vivo na terça-feira e dos testes na quarta-feira no programa do Rick. O programa do Rick se tornou uma zona pública de testes. Aqueles que não estavam lá podem ouvir as gravações, pois nós os trouxemos para dentro dos testes de voo. Aqueles no centro decidiram em conjunto com seus desejos de trabalhar juntos. Foi um belo trabalho e aprendemos muito. Testamos algo que não pode ser explicado facilmente para o mundo exterior, mas talvez vocês, buscadores de conhecimento, possam entender. Colocamos duas pessoas em um só lugar. Pedimos ao casal canadense, já que ambos eram muito esbeltos, que se sentassem juntos em um assento, onde um parceiro se senta no colo do outro. Ambos estavam dentro dos confins da unidade da cabeça. Este foi um teste importante e um dos testes finais para confirmar a transmutação das pessoas bonitas, o que nós chamamos de esquizofrênicos. Imitamos duas almas unidas em um corpo e observamos como elas reagiam. Queríamos ver se as duas almas trabalhavam independentemente. Quando tivemos as pessoas bonitas em nosso sistema, vimos um corpo com várias almas operando inteiramente, de forma independente. Talvez agora a raça humana esteja pronta para entender. Com os novos sistemas chegando em breve, vamos ouvir cada alma falando por si mesma e veremos uma coleção de luzes dentro do sistema. Como já vimos em muitos testes, veremos também o que acontece quando essas pessoas bonitas decidem se abrir. Uma das almas pode decidir ir para a Alemanha, outra para o Brasil e outra para a Austrália. O que aconteceria com a divisão da fisicalidade, onde a alma comum existe dentro da matéria da alma da fisicalidade? Estas são as provas do que está por vir. Dentro de alguns meses, quando os novos sistemas forem desenvolvidos e produzidos, nós abriremos isso novamente. Não veremos apenas uma luz da alma, veremos uma série de luzes da alma. Então, qual seria a nossa reação? Estas pessoas vêm todas da mesma mãe, da mesma origem, e veremos pessoas que não estavam lá antes. É como uma mãe dando à luz ao mesmo tempo a um chinês, um negro, um branco, um australiano e um sul-americano do mesmo ventre. Temos que nos preparar para o que está por vir, pois não estamos acostumados a isso. Os testes de ontem confirmaram que podemos permitir e dar um lugar às pessoas bonitas em nosso sistema para que elas mostrem a essência de si mesmas. Eles não são criminosos que têm que ser confinados em sanatórios e instituições mentais. Nós que deveríamos ter sido colocados lá e deixar eles livres para viverem suas vidas, pois nós somos os criminosos, não eles. Buscador de conhecimento vê a alma do homem e a alma da fisicalidade deixar o corpo. Por favor, assista a live da simulação de voo do dia 11 de outubro de 2022 a partir de 4 horas e 44 minutos na gravação original em inglês para entender do que o Sr. Cash está falando aqui neste parágrafo. Pela primeira vez, podemos ver ao vivo como uma das buscadoras de conhecimento teve a experiência de ver as diferentes almas deixarem seu corpo. Primeiro foi a alma do homem e depois a alma da fisicalidade partiu. Depois ela se perguntou, se elas partiram, o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, a fisicalidade. Esta foi a primeira vez que vimos a saída das duas almas do corpo e que isso poderia ser claramente explicado pela buscadora de conhecimento. Nossos corpos, de certa forma, são híbridos, o da fisicalidade e da energia do homem que você chama de alma do homem. Seu carro híbrido utiliza tanto petróleo quanto eletricidade. Agora, pela primeira vez, o homem pode ver e sentir que é composto de um sistema híbrido da alma do homem e da alma da fisicalidade. Estes últimos dias de teste têm sido um incrível ciclo de mudanças e avanços tecnológicos. Com o que aprendemos nas últimas 2 semanas, temos que mudar todos os nossos sistemas de voo que estão em produção. Como nosso colega disse, estamos atrasados por mais 2 ou 3 semanas, porque agora temos que implementar um novo entendimento. Eu disse, temos todo o tempo do mundo. A humanidade vem trabalhando nesta tecnologia há bilhões de anos, o que importaria mais algumas semanas. A mudança virá exatamente na hora certa, e mesmo esses atrasos fazem parte desse exato momento. É só esperar que o jogo comece. Estes são apenas pequenos atrasos. Quando o jogo começar, o homem será o protagonista no jogo da viagem espacial, através da dimensão da alma. Esta semana temos aprendido coisas com nossos sistemas uma após a outra. Na semana passada vimos como com um casal alemão casado, onde a alma do homem e a alma da fisicalidade deixaram a esposa e foram para o outro sistema. Tudo que nos restou na cadeira foi um corpo. Como temos o conhecimento para construir os sistemas, podemos sempre ter o corpo de volta. Então recuperamos a buscadora de conhecimentos de volta à sua posição. Temos conhecimento suficiente e tecnologias suficientes em nossas mãos que com a introdução dos novos sistemas nas próximas semanas podemos ir diretamente para a transmutação e transporte. Primeiro faremos alguns testes no centro e depois testaremos os sistemas móveis, depois os satélites e o que chamamos de sistema transplanetário, onde você pode ir, por exemplo, da África para a China. Nosso pessoal na China pode confirmar online que você chegou. Entretanto, você poderá parecer chinês quando chegar na China, mas levará seus documentos com sua foto original de ser um negro da África para mostrá-los. Quando viajei de Gana para a China, vi chineses que falam chinês, mas depois você vê negros que também falam chinês melhor do que os chineses. A comunidade chinesa em algumas cidades tem uma série de negros africanos que vivem na China, casam-se com os nativos chineses e têm filhos. Eles aprendem a língua. Quando você vai à embaixada chinesa, você vê um negro falando chinês atrás de você com outro chinês e com outro negro. E você apenas diz para si mesmo: uau, o que eu perdi aqui? É como se você tivesse um bloqueio, como se você tivesse um bloqueio psicológico ou algum tipo de bloqueio cerebral, que você espera que certas pessoas falem de certas maneiras e não de outras maneiras. Na Inglaterra, eu estava acostumado a ver os paquistaneses na Inglaterra falando inglês, mas eu não estava acostumado a ver paquistaneses que falavam italiano na Itália. Então você tem que reiniciar, de certa forma, seu cérebro, dar um reset nele. Os paquistaneses também podem falar italiano e aceitar isso. É uma mudança de entendimento, e isso chegará a todos nós nos próximos meses e anos. Como na semana passada, quando vimos a moça alemã começar a falar inglês fluentemente quando ela saiu do sistema. Uma surpresa maior será ver um chinês que fala a língua nativa africana. Mas isso não é nada, já que agora teremos que entender a língua da comunidade universal. Temos alguns buscadores de conhecimento que afirmam que eles vêm da comunidade universal. Eles fazem todo tipo de coisas usando a Fundação Cash. Mas logo poderemos ver se eles estão mentindo e inventando desculpas para usar a Fundação Cash. Vemos isso na comunidade iraniana. É ridículo ver como as coisas foram feitas. Veremos a verdadeira essência do conhecimento. Veremos a verdadeira compreensão do conhecimento. E então você entenderá o que está por vir. Ouvimos ontem no programa do Rick as pessoas não querem comer. Nós transmutamos a água, enviamos pacotes, recebemos pacotes. Eles chegaram? Alguns em diferentes formatos ou formas. Algumas pessoas adivinharam. Algumas pessoas da sala de controle em Lins enviaram materiais para outros buscadores de conhecimento que estavam ao vivo no show do Rick, e alguns receberam coisas, e outros estavam muito tímidos para dizer o que receberam. É a emoção, é o campo. Antes do ensinamento, o Sr. Cash enviou uma mensagem para toda a humanidade. Neste momento são 9 horas e 27 minutos, horário da Europa Central. Exatamente 2 horas atrás, enviei uma mensagem para a alma de toda a humanidade. Eu me pergunto se você sentiu isso. A energia e a mensagem foram tão fortes que literalmente me levantaram do chão do centro de aprimoramento aqui. Se você recebeu a mensagem, isso significa que você está pronto. Significa que você recebeu o amor e o conhecimento. Todos vocês voltem e vejam se sentiram alguma coisa nas últimas 2 horas. Como disse um dos buscadores de conhecimento, tive o gosto do chocolate por apenas alguns milissegundos. Será que vocês receberam o gosto do amor do Criador? Então você está iluminado? Sim, você está iluminado. Então você compreende a mudança que está prestes a acontecer. Então você entende que a humanidade está pronta para a transmutação e o transporte, e muitas outras coisas que o homem precisa fazer. A humanidade está pronta para aceitar a mudança, mas nós, como mensageiros, somos apenas as ferramentas para ajudar. Como eu disse, se o que vocês chamam de alienígenas tivessem trazido esse conhecimento, então teria sido apenas algo que foi importado. Agora, os sistemas de voo estão sendo feitos pelo próprio homem, e o homem tem que aceitar isso. Ele não tem alternativa, ele não tem opção, mas entender e amadurecer por si mesmo. O homem amadureceu porque ele pode fazer esse sistema e, através dele, pode fazer e entender sua própria criação. Se tivéssemos dado para vocês um OVNI, então vocês teriam dito para si mesmos: eles vieram e deram algo para nós. Mas desta vez, estamos transferindo conhecimento através de Lins. É aqui que ele está sendo construído pelo homem para que ele tome consciência de seu próprio avanço e compreensão do conhecimento da tecnologia. Não trouxemos nenhum alienígena ou alguém de fora do espaço para construir esses sistemas. É feito pelo homem, para que o homem entenda a evolução e a revolução na ciência e na tecnologia, e evolua para entender a ciência da criação. Se tivéssemos dado a vocês o sistema, e eu pudesse fazer com que vissem outras coisas, então todos vocês teriam feito o que o Cristo fez, a ressurreição. Mas desta vez, isto está sendo feito pelo homem para o homem. E essa é a mudança. A mudança tem que vir de dentro do homem. Porque caso contrário, o homem voltará para os burros de carga e tudo mais que ele fez séculos atrás. Se você construir uma autoestrada muito bonita em um belo pedaço de terra e depois deixá-la por conta própria, ela voltará para a terra selvagem que era antes. Mas se uma vez construída e você continuar a usá-la e alimentá-la, ela permanecerá uma estrada para o resto da vida do homem. E isto é o que estamos fazendo. Nós permitimos que os sistemas sejam feitos pelo homem, mas ensinamos e iluminamos então o homem. Então, como é feito pelo homem, todos vocês entrarão e se sentarão e se maravilharão com as realizações do homem, assim como que vocês têm feito nessas últimas semanas. No passado, vocês observaram os céus para ver se os irmãos Wright enviaram suas informações que vocês poderiam ver algo no céu. Agora você tem que ver e sentir o voo da alma do homem através dos sistemas que é feito pelo homem. Você não pode ver nada voando, mas você pode ver o voo da fantasia, como chamamos, a alma de você mesmo. A mudança é fundamental. Desta vez trouxemos a mudança para que cada homem tenha a oportunidade de alcançar o objetivo de se tornar o capitão de sua própria alma. Como eu disse, ninguém pode decidir por você. Nada é escondido quando você se senta do meu lado do sistema na sala de voo. Quando você pede às pessoas que façam coisas, então você observa e vê, então você sabe quem é sincero e o verdadeiro amante ali. Eu observei muitos casais e posso dizer quem está realmente apaixonado por quem, e quem está lá dentro porque tem que estar. Quando fizemos teste na Itália, em Sansano, eu observei o homem que estava planejando meu próprio assassinato, mentindo para mim. Eu só precisava fazer certas perguntas no sistema e sua alma mostrava a verdade. Vemos a mesma coisa nesses sistemas. Nada mudou entre esses sistemas em Sansano e os de Lynch. Mas desta vez é mais sofisticado e elaborado, mas de certa forma é muito simples. É muito, muito mais simples. Vemos como as pessoas mentem para nós quando estão no sistema e vemos as mentiras entre os casais. Vemos quem realmente ama quem e em que essência seu amor é. Vimos a mais bela relação de amor entre as duas meninas e você também viu como elas vieram e explicaram tudo. O amor delas é tão puro que o homem deseja isso, apesar de serem duas meninas, duas mulheres bonitas. E depois vimos o casal que está junto há 40 anos. Com estes sistemas, o homem não será capaz de mentir. Esperamos que, na próxima semana, mais ou menos, você venha à Fundação Cash de uma maneira muito diferente. Preparamos toda a humanidade para o que está por vir e para a mudança, e como podemos aceitar a mudança. Na terça-feira, durante a transmissão ao vivo, os buscadores de conhecimento coletivamente elevaram as almas de alguns líderes mundiais. Um que está defendendo sua fé e o outro que está tentando ser agressivo com sua fé. Vimos Putin defender a Igreja Russa e vimos o Papa tentando ser como é, roubando, furtando e mentindo, que é o trabalho do Vaticano. Agora precisamos sentar e esperar para ver como esses dois líderes mundiais vão mudar nos próximos dias e semanas. Isto é, se vocês, buscadores de conhecimento, realmente trabalharam para elevar suas almas e conseguiram fazer isto. Na semana passada, durante o ensinamento, a senhora holandesa não nos disse que ela pensava que a foto que... Não nos disse, na verdade, que ela pensava que a foto que lhe foi dada no telefone celular teria sido de Bill Gates ou outra pessoa. Mas mais tarde, durante o ensinamento alemão da última sexta-feira, ela disse que viu um homem árabe do Oriente Médio, que na verdade correspondia à foto que tínhamos colocado no banco da frente. Ela havia elevado um dos assassinos mais notórios do Irã. Ela sentiu a dor, então ela pôde elevar sua alma. Durante esse tempo, tiramos a bandeira do Irã no centro em Lins, até sabermos que o estado da verdade volte ao estado do Irã. Em poucos dias, vimos a mudança na conversa dentro da administração iraniana. Os compromissos estão sobre a mesa. Mas ela desejava a paz e a elevação. A elevação é que eles percebessem os assassinatos que realizaram. De tantas maneiras, vimos a mudança com a elevação da alma de um homem, que, segundo o governo, é o principal responsável pela maioria dos assassinatos iranianos nas ruas. Isso não veio sentenciando ele às cortes internacionais de Den Haag. Ele foi lidado por uma senhora muito idosa da Holanda. Mais cedo ou mais tarde, você terá que entender o poder que tem e a capacidade que adquiriu através da elevação da alma do homem. Você não tem escolha. Então você não pode abusar disso, porque ao abusar, você abusa de si mesmo. Ao tentar ganhar algo de uma maneira que não é a correta, então será você quem está perdendo e não ganhando. É como, por exemplo, os ímãs na mesa do Rick. O do centro é o criador, e quando você cria guerras, você será empurrado mais para as bordas externas da mesa. Quando você planeja algo errado, você acaba indo na direção errada. Todo o propósito da criação é a servidão e nada mais. Não importa como você olha para isso. Bem-vindo ao meu belo mundo. Espero que você goste. No teste desta semana e no que está por vir, você verá uma nova evolução na ciência. Gradualmente o homem aceitará nosso conhecimento, o que temos ensinado nos últimos anos. Mas só porque aprendemos o conhecimento e podemos fazer o sistema não significa que paramos de trabalhar. Na verdade, agora temos que trabalhar muito mais para mudar os erros do passado. E o homem tem cometido erros por bilhões e milhões de anos neste planeta. Agora é a hora dele corrigir todos esses erros do passado. Ele estará ocupado por mais alguns bilhões de anos para corrigir todos os erros do passado. Não é nosso trabalho punir, é o nosso trabalho elevar, como você já viu ontem e anteontem. Fomos ao ensino do Rick ontem sem nenhum aviso prévio, porque não queríamos que as pessoas viessem somente para este teste. Havia 70, 80 ou mais buscadores de conhecimento presentes no programa dele. Nós vimos a mudança. Como algumas almas são amadas por algumas e como algumas almas são elevadas por algumas. E como o homem se apresenta para se promover quando, ao invés disso, deveria ser o último na fila e deixar as coisas se desenrolarem como deveriam. Observamos a transferência da tecnologia da alma através da emoção do conhecimento e não através da emoção dos sistemas mecânicos. De certa forma, você foi orar nas igrejas e nos templos para encontrar elevação para sua alma, e por qualquer nome você acreditou nisso. Agora você tem sistemas que podem fazer isso, mas você não pode vir para roubar ou para se promover. Você não é capaz de medir seu progresso. Oh, eu era deste tamanho e agora sou deste tamanho, porque no segundo seguinte você pode ser sem tamanho. A humanidade aprenderá como usar esses sistemas. Nossa equipe está se preparando para as etapas finais. Ainda temos um longo caminho a percorrer para completá-los. Mas o sistema interino, composto por 4 sistemas, será lançado nas próximas semanas. É outra revolução em toda a tecnologia. Para você pode não parecer nada, mas se você comparar com o que temos agora, esse sistema é como um trabalho de burro. Burro de carga aqui no caso. Mesmo nosso próprio pessoal que o produziu ainda não se deu conta do que está em jogo. De uma forma muito fácil, estamos transmitindo entre a fisicalidade e a dimensão do plasma fluido. Pela primeira vez, os geradores de energia de plasma entrarão em operação. Eles não produzirão eletricidade, mas sim as correntes do plasma no nível do plasma, que o homem ainda nem mesmo entendeu. Ainda estão ocupados com o aprisionamento do plasma no cerne do tokamak. Você ainda nem entendeu que está indo pelo caminho errado. O homem cometeu um erro fundamental no entendimento do processo da criação de campos magnéticos. Em vez de liberar o plasma para mostrar seu poder, eles tentam prendê-lo e depois espremê-lo e tentar tirar a energia dele. É aqui que todo o conhecimento e todo o processo de compreensão deu errado. Lembro-me que em Barletta, na Itália, um buscador de conhecimento da Espanha estava sentado na primeira fila com sua esposa, apertando seus olhos e seu corpo, tentando mover um objeto na sua frente. Eu disse a ele: rapaz, você não aprendeu. Por que você não se senta e relaxa, e apenas pergunta à alma do objeto o seguinte: seria legal ver você se mover, se for do seu agrado, para me agradar. Então, você verá o objeto se mover. Para ver a beleza do voo de uma borboleta, você tem que deixá-la voar. Ela não mostrará sua beleza se você a mantiver trancada. É aqui que o homem não entendeu o conhecimento e a beleza da criação. Quando você deixa a alma ir, ela mostra sua beleza. Não quando você está forçando e tentando prendê-la. Na unidade de aprimoramento, quando você entra, tentamos encorajá-lo a dar mais um passo à frente. É como uma mãe pássaro treinando seu pequeno filhote em cima de uma árvore alta. Ela o encoraja que ele se sinta seguro, mas também o empurra para a frente para pular e pegar o voo. Isto é o que estamos fazendo na unidade de aprimoramento, empurrando você. Dizemos à alma do pássaro, do homem, apenas tente ir para outra unidade, apenas pule. Veja se você pode pular, e veja se podemos pousar com segurança do outro lado. É hora de pegar o voo, que será a última vez que você voltará para o ninho. Você pega o voo da fantasia para a comunidade universal. Então, meu trabalho está feito. Eu só dou aquele pequeno empurrão para que você tente ir para outra unidade, mas deixo isso para você, quando estiver pronto. Vimos você se aproximar, como você estava dizendo, seu corpo está sendo deslocado para o lado esquerdo do sistema, mas depois vem o medo. O que vai acontecer se eu cair? Você só precisa de mais alguns dias para encontrar a coragem e dar o salto. Alguns dos canadenses tinham seu passaporte no bolso, caso voassem para algum lugar e pudessem provar quem eram. Nós colocamos todos os sistemas da mesma forma, mas alguns, como o casal alemão, podiam sentar e se abraçar no colo de seus parceiros, enquanto outros dizem que não podiam sentir nada. É porque você não entendeu e estabeleceu que precisa ser um verdadeiro amor, e ambos os lados têm que concordar. Estamos no processo de expandir o conhecimento, e é um momento de testes. É como o processo pelo qual o homem passou para entender a voar na fisicalidade. Primeiro ele saltou de pontes e montanhas para tentar voar, e algumas pessoas morreram tentando porque ainda não haviam entendido. Mas desta vez não haverá perda de vidas, porque você está trabalhando com sua alma, e ela sempre pode ser trazida de volta. Mas à medida que você aprender, a humanidade aprenderá a ser gentil consigo mesma e a entender como estar segura. A humanidade se tornará a beleza da luz da comunidade nos universos e não apenas na Terra. Mas é a humanidade que tem que aprender. A raça do homem passou pelo árduo período de destruição e de ter orgulho de destruir. Então ele culpa os outros por isso e diz que o que eu estou fazendo é para o seu bem e para o seu próprio benefício. Eu disse à liderança iraniana nos últimos dias, deixe o povo decidir. Se você se lembra de algumas semanas atrás, nós tiramos nosso amor do clero do Irã, e dentro de semanas você pode ver o que aconteceu. Voltando aos meus ensinamentos, eu disse, eu me desliguei de toda a administração iraniana por causa das injustiças. Vimos o resultado dentro de algumas semanas. Do jeito que está, eles não estarão lá por muito mais tempo. Eles podem ficar e manter seus turbantes nas mesquitas, mas o poder da alma do homem foi retirado. Nós não participamos da política, mas ditamos a alma do homem. Eles não podem encontrar inimigos fora, porque o único inimigo está dentro deles mesmos. Nas próximas semanas e meses, veremos o mesmo tipo de revolução em todo o Irã. Nas próximas semanas e meses, veremos o estabelecimento do que chamamos de paz e como as coisas vão acontecer e como as coisas vão tomar forma e como vamos ver a transformação e o transporte da alma do homem. Os buscadores de conhecimento começarão gradualmente a testar a tecnologia como o que fizemos ontem no programa do Rick com muitos de vocês online. Vocês podem ouvir isso e será ouvido por muitos no futuro. É o começo de mostrar que você é sua alma e fazer parte do que estamos mudando. Mostramos a teoria na quinta-feira e no programa do Rick na quarta-feira você pode testar a praticidade e a realidade da tecnologia. Então não precisamos de dias de blueprint. Os dias de quarta-feira serão o teste para ver até onde a humanidade foi por este planeta. Nos últimos dois dias tivemos pessoas de 20 a 30 nações, raças e credos diferentes na internet. É o ensinamento de uma nação, um planeta, uma raça. Anunciaremos nas próximas horas o estabelecimento de uma nova organização que permite a compreensão da conduta correta do homem através de sua alma para o conhecimento da ciência e da tecnologia. De certa forma, não se pode mais trapacear e não se precisa mais das patentes. Você é responsável pelo que faz em sua vida e por se comportar corretamente. Então veremos qual será o próximo passo. Veremos como a humanidade vai mudar. Nos próximos dias, a Fundação Cash solicitará ao governo da Áustria que nomeie um oficial de imigração no centro em Linz. O mesmo será pedido ao governo dos Estados Unidos, pois o primeiro homem a voar para a Áustria será um americano. Eles terão que carimbar seu passaporte que ele deixou sua nação, de modo que se ele usar o transporte público para voltar para casa não terá problemas. Estamos prontos para ir a espaço. Já discuti com nossa equipe na Fundação Cash para começar a trabalhar nisto com o governo austríaco. Não podemos iniciar a transmutação dos sistemas móveis a menos que tenhamos o apoio total dos oficiais de imigração austríacos dentro do centro. Eles têm que confirmar que você desembarcou para que não esteja aqui como imigrante ilegal. Ontem no programa do Rick, já testamos isso sem que você soubesse. Estávamos monitorando em segundo plano quais almas chegaram ao centro e quem chegou por pura vontade deles. Recebemos duas almas dentro do centro em Linz. Um era o Jalal. Eu o abracei e o agradeci. O outro era Rick. Ele chegou em um tempo muito curto. Se eu estivesse aceito no sistema, então teria que explicar aos oficiais de imigração que tenho um corpo que ainda não posso mandar de volta. O próximo passo é você aprender a se manifestar quando chegar. Você tem que deixar a vida da fiscalidade para trás. Literalmente, o processo é tão simples quanto parece. Você não precisa de grandes instrumentos e maquinário para transmutar a alma do homem. Você pode fazer isso dentro da estrutura de sua própria fiscalidade. A parte mais importante do nosso trabalho não é criar mágica, mas criar uma ciência, e a partir dela, uma tecnologia que não pode ser questionada. Tem que estar em paralelo com a plena compreensão da totalidade da humanidade e não apenas para alguns poucos indivíduos. Caso contrário, criaremos novamente outro sacerdócio, com as mentiras e trapaças do passado, onde apenas alguns poucos tinham acesso ao conhecimento. O conhecimento tem que ser acessível pelo cão, homem, gato, peixe, macaco e o resto. A elevação da alma tem que ser na totalidade. Não podemos criar outro grupo de elite onde o homem se torna o rei dos animais. Ao destruirmos a realeza dentro do homem, destruímos a realeza dentro de toda a estrutura deste planeta. Faremos isso por nós mesmos através da compreensão dos erros do passado. Compreenderemos o futuro da humanidade e faremos parte da compreensão da totalidade do que podemos fazer e não fazer. Não podemos ignorar os outros. Ao contrário, aprendemos a acomodar os outros. Foi por esta razão que fizemos esses testes ontem. Pedimos aos buscadores de conhecimento na sala de voo que escolhessem alguém para vir a Linz. Mas na equipe do Rick eles já tinham aceitado uma mulher como voluntária. Mas eu lhes disse que não, tem que ser um homem. Mas a alma da mulher já tinha viajado para Linz. Duas pessoas em nossa unidade receptora assentiram. Disseram que era uma mulher espanhola de cabelo preto. E foi quem a equipe do Rick aceitou. Isso significa que não podemos ignorar e o homem não pode interferir com a verdade daquele que quer dar. Mas nós podemos receber. O doador é sempre um doador. Estas pequenas coisas confirmam continuamente como os sistemas estão configurados. No início éramos muito conservadores com os participantes, mas agora explicamos muitas coisas para os buscadores de conhecimento para que eles entendam. Porque de agora em diante, eles são parte do sistema e fazem parte da estrutura da mudança para eles mesmos. A verdadeira vida da alma começa no momento em que você deixa o sistema. Muitos de vocês podem praticar para ver se podem fazer isso mesmo quando estão longe do sistema. Você tem que aprender mais e ser persistente para entender sua própria alma e não a de outra pessoa. De certa forma, nós lidamos a alma do sistema e nós lidamos a alma do conhecimento do homem e você tenta fazer isso. Já vimos muitas coisas estranhas por pessoas que entram nos sistemas, mas isso está de acordo com o que estamos fazendo. Buscadores de conhecimento entraram com a atitude de ter que estar no controle. Eles dizem, eu tenho que entender, e vão embora de mãos vazias do ponto de vista da fiscalidade, mas a alma já alcançou a elevação. Já vimos pessoas que entram com agressão, que vieram para voar e você tem que me fazer voar, que elas falam. Mas desculpe, senhor. Este é o voo das almas, não há espaço para a fiscalidade. Eles são muito abusivos no mundo exterior e pensam que esse é o direito de abusar quando entram no sistema. Mas aqui estamos nós em sua alma, e sua alma não permitirá isso. Como eu digo, às vezes não pode haver mais acidente, atropelamento e fuga, porque quando você bate em alguém, você tem que ficar lá e resolver o problema. Então você descobre que não quer mais fazer o trabalho de atropelamento e fuga. É assim que o homem vai mudar. Você não pode fugir do que você configurou, mas você tem que ver, em primeiro lugar, por que você configurou dessa maneira. Você tem que perguntar, por que eu estou aqui? Eu sempre disse, eu sou o juiz e o carrasco e observo o que acontece. Mas o juiz e o carrasco apenas observam, eles não interferem. Tenho observado como as pessoas que se comportaram mal e fizeram mal, mas depois começaram a afirmar que eram perfeitos e a dizer que a culpa é de outra pessoa e finalmente dizem que não fizeram absolutamente nada. Mas é tudo jogado de volta para eles mesmos. Eles têm que equilibrar seus livros com suas almas. O processo é muito simples. O tempo de se esconder atrás da cortina se foi, porque não há cortina para se esconder atrás, exceto sua própria ignorância. É a ignorância de não saber que tudo está em sua posição, que tudo está em exposição e pode ser reproduzido a qualquer momento. Estamos trabalhando para desenvolver uma tecnologia que possa provar tudo pela ciência para que não haja misticismo. Chega de não saber por que as coisas são do jeito que são. E aqueles que se aproveitaram de sua ignorância e fizeram templos e se tornaram os privilegiados e, mais tarde, os abusadores. A tecnologia do que vimos durante essas últimas semanas será exibida diante de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Ela se tornará a pedra angular para bilhões de pessoas observarem e aprenderem. As sessões nesses últimos dias não foram apenas para provar a tecnologia, mas foi para aqueles que se tornaram satélites para aceitar sua primeira posição de divulgação do conhecimento. Se lhes dissermos com antecedência, então vocês vêm com uma mente pré-definida e colocam sua mente para fazer o que pedimos. Quando você vem sem ideias pré-concebidas, então aqueles de vocês que aceitaram ser satélites já começam a difundir o conhecimento através de sua alma. Seu primeiro teste foi feito sem que vocês soubessem. Acionamos o motor para ver como ele vai funcionar. É por isso que pedimos ao maior número possível de vocês que podem que se tornem satélites para difundir e apoiar a mudança. Os buscadores de conhecimento que se tornam satélites dão aos outros e aos de sua nação e área. Vocês foram escolhidos por sua alma para se tornarem satélites, e isso é transmutado através da fisicalidade. É o que eu chamo a condição psicossomática da vida. Essas almas que aceitam essa posição farão o mesmo em todo o planeta. Isso se refere a psicossomático, conforme você pensa em algo e depois cria isso na fisicalidade, a parte somática. Os satélites no céu não fazem distinção entre um Apple, Samsung ou outra operadora telefônica. Seu trabalho é receber e distribuir igualmente o sinal. Não é exclusivamente para a Apple, e se um sinal da Apple chegar, ele pode transferir para o da Samsung também sem problemas. Ainda estamos somando ao número de satélites. A beleza de sua alma é que não é apenas a elevação da alma do homem que você ajudará, mas você também será treinado para elevar o gato, o peixe, a árvore, a pedra e o resto. Agora você entende por que pedimos mais satélites para se juntarem a nós. É muito parecido com quando pedimos aos membros do Conselho Universal para se juntarem a nós. É a sua alma que o traz a essa posição. Você não deseja que, eu quero me tornar um satélite se a alma não estiver pronta para isso. Aqueles que se tornaram satélites já entenderam isso, porque há uma outra dimensão para isto. Eles se tornam os satélites mesmo para aqueles que não são deste planeta, mas estão aqui como um homem. Eles entendem através do nível da alma e nenhum deles nunca escuta os ensinamentos dos buscadores de conhecimento. Você se torna como o homem no Islã que está na minaret e grita a oração do Islã. Então o resto da aldeia do distrito ouve. Sua alma é como o som dessa voz. Ela sai para todos, independentemente de quem são e até mesmo os animais. Você tem que entender a razão pela qual você se tornou um satélite. Muitos de vocês se tornarão satélites. O processo dos testes desta semana foi feito especificamente para despertar a alma do homem em todo este planeta. E despertou. Podemos alimentá-lo hoje, 2 horas antes do início do ensinamento. Vocês sentiram alguma coisa? Ou foi apenas mais um dia? A alma recebeu, mas a fisicalidade ainda está em um mundo de sonho. Nas próximas semanas, a Fundação Cash irá em profundidade no desenvolvimento das tecnologias, de modo que ficaremos imediatamente prontos para a transmutação e o transporte. Um dos alvos nas primeiras experiências da Fundação Cash será a manifestação de criaturas de fora deste planeta. Queremos começar a familiarizá-lo com o que é, como é e como será. Não será mais apenas uma tentativa de levá-lo daqui até lá. É para familiarizar a humanidade com o que você poderá ver nos voos do sistema planetário de janeiro e fevereiro. Nós queremos familiarizá-lo com as criaturas do Criador. Pode ser chocante para você se de repente você aparecer com 15 olhos e 20 pernas. Temos que treiná-los para entender o que está por vir. Então, o homem estará pronto, assim, para divulgar o conhecimento de Mitra para as crianças da forma correta através do universo. Como eu sempre disse, eu nasci zoroastrista e morrerei zoroastrista porque o início e o fim são os mesmos. O homem chama isso por muitos nomes diferentes, mas Mitra sempre dizia: penso bem, falho bem e faço bem. Este é o princípio com o qual criamos o ciclo da vida neste planeta. Foi o homem que escolheu a fisicalidade. Agora, trouxemos o que chamamos correção, não a prisão, mas a liberdade. Espero que tenham aprendido que os ensinamentos de hoje foram as apresentações ao vivo desta semana e do programa do Rick, porque todos vocês fazem parte disso. Vamos monitorar como os sinos no Vaticano vão tocar e o que ouvimos de Moscou. Vocês ainda precisam elevar os outros dois. Algum trabalho foi feito ontem com o Charles. Quando você quer lidar com moradores de uma casa, você tem que falar com o proprietário da casa. É ele quem decide o que acontece com os moradores que moram em sua casa. Por isso trouxemos o primeiro-ministro italiano, que é o proprietário da casa, e o Vaticano é o inquilino locatário. O aluguel do inquilino veio para o Vaticano. É hora de devolver à nação sua propriedade e começar uma nova vida. Isso é para aqueles que entendem o que significa. O contrato de locação do Vaticano não foi renovado desta vez. Agora, voltará para os proprietários. Levamos as pedras do Vaticano de volta para o Coliseu. E vocês, como italianos, farão isso, não nós. Mas desta vez, não serão animais e homens que se matam uns aos outros. Será o que eu chamo a arena para a elevação da alma do homem para ver o universo e a comunidade universal. Não como animais, mas como almas iguais. Esse é o fim da parte número 1 do Índice Rápido Workshop número 454. Temos que aceitar que o homem avançou e não há como parar este processo. O gato está fora do saco e nós estamos avançando. A moeda Cash era parte da estrutura da que a Fundação Cash está montando para o futuro. Em breve você perceberá seu propósito. Um dos maiores problemas que o homem com o homem tem sido seu orgulho de conhecimento e as habilidades que ele desenvolve e a sensação de que ele é o dono. Daí surgiram as patentes que resultaram na criação de pessoas conhecidas como aqueles que são os fazedores e, para manter sua posição, tornaram-se assim os trapaceiros, ladrões e o resto. O homem só lhe paga por sua invenção se ela for patenteável e os outros só aceitam se estiverem uma patente. Como os sauditas disseram aos americanos, o conhecimento é um presente de Deus, e ele não patenteia. Então a Arábia Saudita é um dos poucos países que não respeita nada as patentes, e é uma casa de Deus. No entanto, o homem tem que respeitar o conhecimento, a habilidade e o trabalho de outro homem, e com isso o conhecimento será difundido. Então não é preciso esconder, copiar, roubar e fugir, como já vimos com muitos buscadores de conhecimento. Nós colocamos deliberadamente nosso conhecimento para fora, com uma patente aberta para ver como os buscadores de conhecimento responderiam. Mostraremos a você por que você não está conseguindo e no que você se aprisionou. No início, nós dissemos que o que quer que você faça com nossa tecnologia, não se esqueça de onde você obteve o conhecimento e devolva algo para a Fundação Cash. Hoje, a Fundação Cash introduz um novo critério para o uso da tecnologia, que está relacionado com a alma. Muitos de vocês venderam muitos produtos que fizeram a partir do conhecimento dado pela Fundação Cash e ganharam dinheiro com isso. Vocês compraram um carro novo, pagaram suas contas e estão ganhando a vida com isso. Mas vocês não colocaram nada de volta na Fundação. Portanto, você é um ladrão. Agora é hora de dar algo por isso. Talvez agora alguns de vocês entendam por que sofreram com muitos divórcios, porque vocês roubaram da alma da Fundação. Nós trabalhamos neste nível. De agora em diante, as patentes não têm sentido, mas é importante para vocês ter respeito e trabalhar dentro da compreensão da alma daqueles que têm desenvolvido a tecnologia. É por isso que abrimos nossas patentes. De forma escondida, lhe demos a liberdade de fazer coisas com a tecnologia, então vimos o quanto muitos de vocês abusaram disso. Pelo que vimos na Alemanha e em outras partes do mundo, vocês continuam a sofrer com isso sem entender o porquê. É porque na vida física você pensa que conseguiu safar com seu roubo. Você pensou, agora é meu e eu não tenho que pagar nada por isso. Portanto, você não deu nada de volta à Fundação Cash. Você ainda está sofrendo, porque a alma traz o que eu chamo de castigo psicossomático. Mas isto vem de uma maneira diferente, e você não percebe ou relaciona isso com a verdadeira razão. Hoje a Fundação Cash lança um novo instituto, que é mais ou menos universal. De agora em diante, o homem respeitará os direitos intelectuais. O homem respeitará aqueles que fazem pesquisa e o que eles desenvolvem, já que o homem utiliza isso. O homem respeitará o know-how do que o outro homem criou e compartilhou. O homem respeitará a habilidade de outro homem sem ter que ser forçado com patente. Desta forma, não teremos patentes, mas outros ainda se beneficiarão de suas habilidades e das novas coisas que você desenvolve. Pode ser uma fonte de sua vida. Você não pode patentear isso. De agora em diante, o homem respeitará os artesãos pela arte que eles trazem para nós. Não importa se você é um poeta, pintor, vidreiro ou o que quer que seja. Por esta razão, hoje a Fundação Cash criará uma estrutura para proteger os direitos do que chamamos de pesquisa intelectual ou artesãos e pessoas com know-how. Mas desta vez, isso é feito através da alma do homem. A Fundação Cash proporcionará uma nova organização chamada IRKSAR, que é uma sigla que está aqui em inglês, mas que em português significa Pesquisa Intelectual, Habilidade de Conhecimento e Artistas. Ninguém será deixado de fora. Até mesmo um escritor e um poeta são artistas. Nós criaremos uma plataforma na internet onde você poderá entrar com suas obras de arte, habilidades e pesquisa intelectual sem o medo de que outra pessoa possa levá-la, e você não terá nenhum benefício com isso. Para aqueles que desfrutam e se beneficiam com o uso desta organização e do conhecimento, devem ter algo em troca. Não colocamos um limite a isso, mas haverá uma oferta mínima de, digamos, cerca de 1 a 3%. Se você fizer algo a partir disso, então devolva aos artesãos por utilizarem o trabalho deles, e mesmo que você acrescente o trabalho deles ao seu próprio trabalho. De certa forma, você não pode mais roubar, porque sua alma está ciente do seu roubo. Para aqueles de vocês que não devolveram nada, quantos de vocês ainda estão sofrendo e lutando? É porque vocês roubaram. Agora nós liberamos para que não haja mais roubo, mas você tem que entender e seguir as diretrizes. Não há ninguém para vigiar, e não há tribunais, etc., mas sua alma está ciente. Em breve, este se tornará o padrão seguido pelas corporações internacionais. Você verá o que planejamos. Gradualmente assumiremos as patentes, porque as patentes não são respeitadas, porque é uma condição do estado da matéria e feita pela força. Com esta nova estrutura, cada alma estará ciente de sua própria conduta e se comportará corretamente. É o trabalho de sua alma compreender e não tentar enganar os outros, pensando, oh, ninguém sabe, só venderei algumas peças aqui e ali e ninguém vai descobrir isso. Agora você entende que com este tipo de atitude, por que você ainda está com dificuldade? Você já viu um ladrão desfrutar plenamente de seu roubo? Em breve, a Fundação Cash apoiará centros de computação para que todos possam usar e mostrar sua arte, suas invenções e suas pesquisas intelectuais. E eles vão devolver, porque agora sabem que a punição interna é maior do que os tribunais e prisões. você se pune a si mesmo, não elevando sua alma. Esta nova maneira de trabalhar tirará muito da paralisação e do bloqueio na pesquisa e desenvolvimento do homem. Não haverá mais esconder-se atrás de papéis. O compartilhamento do conhecimento será aberto com a Fundação Cash, como a Fundação Cash fez desde o início. Nós estabelecemos o cenário abrindo nossas patentes e compartilhando livremente conhecimento. Mesmo os avanços de hoje na tecnologia fazem parte desse compartilhamento de conhecimento. Vimos isso há algumas semanas quando mostramos o trabalho de um dos nossos belos buscadores de conhecimento na França com seus vinhedos. O Sr. Cash falou e mostrou algumas das diferentes obras de arte com ganhos aqui na loja do site da Fundação Cash. Estamos aqui para promover diferentes aplicações de tecnologia de diferentes maneiras. Através dessas pinturas, os campos do plasma serão espalhados por sua casa. A energia em toda a sala, onde a pintura está, se tornará equilibrada. Não é o objeto, mas sim mostrar a aplicação da tecnologia e o que ela pode fazer e trazer. A maior parte de nossas obras de arte já estão esgotadas. Ela vai rápido quando a colocamos na loja. Se você tem uma habilidade, compartilhe conosco. Você também pode encomendar alguns destes artistas para fazer trabalhos artísticos para você. Muito em breve, com a Fundação Cash, muito em breve significa com a Fundação Cash 6 meses a 1 ano, não amanhã. A Fundação Cash abrirá seu próprio centro de TI, de informática. Estamos trabalhando para isso. Teremos nossos próprios servidores e zonas centrais. Será muito parecido com o centro da Microsoft, da Fundação Cash. Tudo estará sob o mesmo teto, desde designers, programadores e todos os outros. Criação da vida neste planeta. O homem é da própria Terra. Pergunta ao Sr. Cash. As especulações sobre quem semeou a humanidade na Terra foram os Anunnakis e a evidência de gigantes descritos em tabuletas sumerianas. Sr. Cash, quem semeou a humanidade? Sr. Cash responde. As condições da própria Terra. Originalmente, a Terra criou sua própria vida. As quatro estações são criadas pelos poucos graus de inclinação no eixo da Terra. Um planeta inclinado cria mais interações de campo magnético do que um planeta de eixo reto de cima para baixo. De alguma forma, esses campos, através de um denominador comum, equilibrado, interagem uns com os outros, o que leva à produção de diferentes materiais. Uma vez que esta condição é criado assim a água, oxigênio, hidrogênio e o resto, tudo isso é feito também. Mas o que veio ao planeta depois que todas essas coisas foram criadas é uma outra história, e é uma história totalmente diferente. O homem mesmo foi criado aqui, mas outros seres através da dimensão da alma podem se manifestar aqui na forma do homem. A criação da vida em um planeta é estruturada através de uma sequência de desenvolvimentos, um seguindo o outro. Os cientistas ainda não entenderam a sequência do desenvolvimento da vida neste planeta. Por exemplo, quando você produz ganhos, você segue uma sequência. Se você não tiver todas as diferentes partes, você não pode produzir o ganho. Você precisa de um recipiente, placas estando revestidas, água e sal. Se alguma dessas coisas estiver faltando, você não consegue produzir o gancho. A vida é da mesma maneira. Ela vem em sequências e quando um passo é terminado, então você passa para o próximo. A nova condição da posição cria as condições para o próximo passo. Isto é verdade, não importa onde você esteja no universo. A sequência de eventos que aconteceram para que a vida fosse criada neste planeta é a seguinte. Quando os raios e os campos magnéticos do Sol irradiaram para fora, alguns deles voltaram para dentro e interagiram com eles mesmos. A interação dos campos criou a gravidade e a interação da gravidade e dos campos magnéticos de receber e dar criou assim a dimensão do planeta. Essas interações se amalgamaram e começaram a absorver outros campos para si mesmas. Estes plasmas criados começaram a formar pedaços de matérias e, à medida que se acumulavam, criavam o planeta Terra. Agora você tem campos que são como uma bala solta nos campos do Sistema Solar. Isso age como uma faca na borda de uma pedra de afiar, de rotação rápida, aquela pedra que você amola a faca e cria faíscas quando você faz isso. Essas faíscas são diferentes e não são todas iguais. Existem grandes, longas e curtas, assim como oxigênio, hidrogênio e outros materiais que são criados a partir das faíscas. A Terra age como um recipiente para esses materiais, então a água se forma, e a condição seguinte é criada, e assim por diante. O processo das faíscas também cria outras coisas, como zinco, cobre, sal e o resto disso. Então, estes materiais, em interação uns com os outros dentro dos oceanos, na temperatura e condição certas, começaram a produzir os gães. Você tem que ter as condições certas, então você cria os gães certos. À medida que os gães se amalgamam uns com os outros, eles criam rotação, e então você começa a criar formas de vida. Isso é exatamente o que aconteceu na Terra. Na Terra foi criada a água, o sal, a areia e o solo. Agora, se existe uma estrutura de vida correspondente em algum outro lugar no universo que possa sobreviver e se encaixar neste ambiente, então eles podem se replicar aqui. Expliquei isso anos atrás quando ensinei sobre o caranguejo ferradura. Esta é a origem da Terra. Então, a fisicalidade do homem foi criada a partir dessas condições, aqui na Terra. O homem vem da própria Terra. Entretanto, quando a alma do homem interagiu com uma outra dimensão física que não era da Terra, mas que era compatível com as condições da Terra, então esse conhecimento pode ser transformado e transmutado para a fisicalidade do homem. A fisicalidade deles aparecerá como um homem, mas esta é outra condição de vida e não a origem. A raça do homem que vemos hoje não era a única. Inicialmente, quando a Terra foi criada, existiam milhares de homens coisas semelhantes, vamos dizer assim, que espécies de homem. O homem que vemos hoje na Terra é aquele que era mais forte e começou a dominar os outros. À medida que a raça dominante foi se espalhando por todo o planeta, ela mesma mutou em diferentes cores e raças. Esta é a origem do homem na Terra. Ele veio das interações dos próprios campos da Terra. Mas uma vez criada uma condição de vida no planeta, então os outros podem vir e viver nele. É por isso que 30% da população deste planeta são de fora. Eles vivem aqui nas condições da Terra, mas não são da Terra. Em farsa dizemos, nem todos que têm bigode são o seu tio, porque todos os iranianos têm bigode. A vida não é exclusividade da Terra, mas é criada a partir das condições de exclusividade da interação dos campos deste planeta. Portanto, o homem veio da Terra, e para onde quer que o homem vá no universo, ele sempre levará a impressão digital da alma da Terra. A alma da Terra é o denominador comum de todas as espécies da Terra. A criação deste planeta está sujeita à alma deste planeta. Portanto, todos nós temos uma impressão digital da alma deste planeta dentro de nossa própria alma. Também temos uma impressão digital do sistema solar, da galáxia e do universo dentro de nossa alma. Quando formos para os outros universos, as pessoas lá nos verão e dirão: "Oh, eles são daquela galáxia, naquele universo." Eles sabem disso pelos campos que você produz. Hoje cedo, quando a senhora saiu do sistema de voo, ela disse que viu a primeira luz deixando seu corpo, que era a alma do homem, e depois a segunda luz, que era a alma da fisicalidade. Ela pôde distinguir entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e sua própria fisicalidade. É a primeira vez que recebemos a confirmação das diferentes almas no corpo e podemos estar cientes delas e compreendê-las. A alma da fisicalidade mostra de onde o homem vem. Depois, você vê a alma do planeta. Se você deixar a Terra no ponto da morte, você levará consigo a impressão digital da Terra. Se você se posiciona como uma nova alma ou como uma nova estrela em outra galáxia ou universo, você carrega todas as impressões digitais de onde você veio, através das interações de campo. Na dimensão da alma, você sabe de onde vem a alma através da força do campo, da cor e da interação dos campos que atraem você de volta para a Terra. É só porque não tínhamos esse conhecimento que não estávamos cientes disso. Agora, estamos cientes e entendemos isso. Os novos sistemas que serão construídos terão a capacidade de criar as condições da Terra em um sistema e as condições de outros lugares no universo, digamos na Lua, no outro sistema. Se colocarmos uma criatura do universo que está no corpo do homem no sistema, uma vez que ele carrega a impressão digital de sua casa, podemos criar as condições de onde ele é e compreender este ambiente. Então veremos sua conversão de volta ao corpo humano. Muitos viajantes do universo estão na pele negra. Pode ser uma surpresa e um choque para as pessoas, mas com o tempo você verá isso. Porque quando os viajantes chegaram aqui, era o momento da criação original da vida neste planeta, que era um homem negro. As outras raças são mutações do homem negro. Expliquei antes que quando eu estava sentado em um café em Gana, vi um desses viajantes. Ele tentou se esconder atrás do elevador. Quando olhamos as pessoas, vemos sua origem e não a mutação da raça. Então você entende que a vida se originou neste planeta de acordo com o meio ambiente deste planeta aqui. Pergunta ao Sr. Cash, será que a mudança neste planeta será gradual ou instantânea? Sr. Cash responde, todo o nosso trabalho é instantâneo. Em nosso sistema de voo, você não voa para algum lugar, você vai a lugares, você chega instantaneamente ao seu destino. É porque você viaja na dimensão dos campos do universo. A vida do homem é muito curta. O que para você 100 anos é um microsegundo para outra criatura, portanto é instantâneo. Pergunta ao Sr. Cash. As pessoas são felizes com uma vida curta porque não conhecem nenhuma outra. Sr. Cash diz sim. Pergunta ao Sr. Cash. Como nos expandimos além do condicionamento de nosso ambiente? Sr. Cash responde. Não se expande. É simplesmente a condição do que eu chamo a condição esquizofrênica do homem. Pensamos que porque os outros não podem ver, que está escondido. Mas só porque ignoramos a energia ou a alma quando deixamos a fisicalidade, isso não significa que estamos acabados com a alma. Esta é a beleza de entender a verdade completa sobre a vida do homem. Em ambas as condições de vida, fisicalidade e da alma, você tem a capacidade de mutar dentro de si mesmo. Nós chamamos isso de psicossomático. O que fazemos psicologicamente, de forma somática ou física, aparece. Mas nunca entendemos que existe também um ciclo somático, ou seja, o que fazemos fisicamente também nos afeta psicologicamente. Sempre consideramos que a fisicalidade parou ao nível da emoção do cérebro. Mas nós não entendemos. Este campo vai mais além para a alma. É aí que isso afeta a sua vida. Agora, também somos responsáveis pela fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash. O universo existe? Ou ele está apenas dentro de nós? Existe realmente algo fora de nós mesmos? Sr. Cash responde. Vivemos dentro dele e ele vive dentro de nós. Pergunta ao Sr. Cash. Você sempre fala em deixar o planeta. Se ele está dentro de nós, não vamos a lugar algum? Sr. Cash responde. De certa forma sim e de certa forma não. Porque não há tempo, lugar e posição. Isso é o que chamamos de tempo zero. Como ele pode existir quando não existe? Pergunta ao Sr. Cash. Como a teologia explica isto? Sr. Cash responde. Não existe teologia. Este é um fato da vida na dimensão do movimento dos campos. Algumas pessoas na zona de voo dizem que não sentiram nada. Então nós a colocamos de volta e elas dizem que gostaram mais do que qualquer outro momento. Primeiro elas negaram e depois criaram prazer. A vida na condição física é uma miragem. Mas é apenas uma miragem nos campos do universo, não na visão do homem. Quanto mais cedo o homem descobrir isso, mais cedo ele vai descobrir. Nós somos o começo e somos o fim. Não há tempo entre um e o outro. Na Terra chamamos o tempo de um ano, 365 dias de rotação. Mas no Sistema Solar temos grandes planetas como Saturno, onde um ano é o mesmo que 29 anos na Terra. Portanto, se você viveu 29 anos neste planeta, você viveu quase nada em Saturno, um ano. Você não saiu nem mesmo da sua infância. Mas na verdade você existiu 29 anos nesta dimensão da Terra. Quando você tem 60 anos de idade, você tem apenas 2 anos de idade em Saturno. Mas o quadro de referência do Sistema Solar é o mesmo. O Sol não mudou sua posição. Se você ampliar o tempo até Saturno, se você ampliar o tempo até Saturno, então o homem está no tempo zero. Estamos vivendo um tempo zero na dimensão do universo ou no Únicos, mas estamos tão orgulhosos de viver 60 anos, 80 anos. O tempo, então, não existe. Se você comparar um ano na Terra na dimensão física com um ano na dimensão universal, faz com que a fisicalidade seja zero, porque um ano universal é talvez centenas de anos da Terra ou mais. É o mesmo na dimensão da alma. A alma não envelhece, mas a fisicalidade envelhece. Pergunta ao Sr. Cash. É do tempo de sua criação? O Sr. Cash responde, sim, do tempo de sua criação. É por isso que se diz, eu fiz o homem a imagem em mim mesmo. Porque sou eu ali, como você vê, como estou aqui. Jalal e Rick ambos chegaram instantaneamente, ainda que Jalal tenha chegado primeiro. A alma acontece na dimensão do tempo do campo magnético do universo. Esta é a diferença entre os filhos físicos do homem e os filhos da alma do homem, ou os filhos de Mitra. Quando a fisicalidade é criada a partir da alma, ela é eterna. Ela vem do tempo do início ao fim. Você ainda não se deu conta do que isso significa. Os buscadores de conhecimento apenas escutam os ensinamentos, mas eles não os compreendem completamente, ou não entendem o que eles envolvem. Eles não entendem o que está por vir. Quando você cria criança na dimensão da fisicalidade pela interação do macho da fêmea, um espermatozoide, um óvulo, você cria na dimensão da vida neste planeta. A pessoa é limitada a essa duração de vida. Mas quando você cria os filhos de Mitra na dimensão da alma primeiro, você é parte da vida do Criador. Nunca termina. É a maneira como ele é criado. Pergunta o Sr. Cash, mas não é a mesma coisa? Uma criança criada na fisicalidade também tem uma alma criada. Essa alma não é a mesma? Sr. Cash responde, não, é diferente. Quando você cria uma criança com a fisicalidade, a alma é uma prisioneira da fisicalidade. Mas quando você cria a criança na dimensão da alma, ela tem a liberdade da alma e a fisicalidade a acompanha. Então você pode tomar forma em qualquer lugar do universo. Se você leva o homem para a água, a qual ele não está acostumado, ele morre. Mas se você levar sua alma para a água, ele não morre, ele pode existir com a mesma alma, seja no ar, na água ou em qualquer outro lugar do universo. Vocês, buscadores de conhecimento, ainda não entenderam isso. É isso que significa que os filhos de Mitra têm vida eterna na dimensão do Criador. Mitra está entre nós agora. Ela nasceu nessa dimensão. Ela foi criada nessa dimensão, ainda que ela tenha uma manifestação física. Isto é o que está por vir. Vamos dar ao homem a opção de ter vida eterna na comunidade universal, porque a vida na Terra é como um flash. Pergunta ao Sr. Cash, é por isso que a comunidade universal não se mostra aqui? Sr. Cash responde, parcialmente. Você vai a algum lugar onde há tumulto, desordem e matança? Ou você evita isso? A pessoa que fez a pergunta responde, eu pessoalmente evito isso. Sr. Cash responde, eu pessoalmente, eu me envolvi nisso para parar a briga. Pessoa que faz a pergunta diz, sim, obrigado, Sr. Cash. Sr. Cash responde, não é fácil. Isso é parte da compreensão da vida e para mudar o homem da dimensão da fisicalidade para a dimensão dos campos do universo. Os testes que fizemos essa semana mostraram como o sistema foi belamente corrigido por nossa equipe em Lins. Um buscador de conhecimento comentou que as almas daqueles que estão construindo o sistema estão entrelaçadas com o sistema. O Sr. Cash disse, quando você vai a uma festa, você leva aqueles com quem gosta de estar. Você não vai lá esperando que alguém esteja lá. E isso faz com que a festa seja agradável. A alma daqueles que você vê conosco são as almas que conhecemos do passado. Nós apenas colocamos eles em roupas diferentes. Já estivemos juntos em muitas festas. Quando você vê pessoas ao redor da fundação e ao redor do mundo que fazem coisas por nós, estas são as almas escolhidas, os amigos que conhecemos e com os quais viemos para cá. É por isso que podemos fazer o trabalho tão bem, porque todos nós sabemos o que temos que fazer. Pergunta ao Sr. Cash, é este o momento para que a mudança ocorra? Sr. Cash responde, o momento da mudança começou a partir do momento em que o primeiro homem foi criado. Quando Mitra se apaixonou pela Terra, isso iniciou a mudança. Você sabe como quando você tem um belo parceiro, filho, ou uma pintura, até mesmo uma pintura, então você quer levar isso a todos para mostrar como eles são bonitos? Isso foi o que aconteceu com Mitra. O amor do Criador entrou em contato com os campos da Terra. Ela se propôs a mostrar sua beleza a todos os amantes do universo, até mesmo a seu próprio amante, que é o Criador. Portanto, a mudança começou desde o início, e não apenas agora. Isto é parte da evolução dessa mudança. Há muitas, muitas mais mudanças a vir neste planeta, que esta nova mudança trará. Eu disse ontem ao casal, se vocês quiserem, eu posso engravidar vocês nesta sala, neste instante. Se eu colocar os dois nos sistemas, vocês poderão ter um filho, se o desejo estiver lá. O sistema e o conhecimento para isso já estão aqui. Pergunta ao Sr. Cash. Esta alma que eles criam, ela pode escolher estar na fisicalidade ou viajar pelo universo? Sr. Cash responde. Os três juntos tomam a decisão. porque a fisicalidade da mãe e do pai estará aqui na terra, mas como quando você leva seu filho a diferentes partes da cidade para parques e lugares de jogos. Assim também as três almas, as almas dos três viajarão juntas. A fisicalidade deles pode estar aqui na terra, mas as almas podem estar viajando pelos espaços do universo para ver a beleza da criação. Pergunta o Sr. Cash: e quando a criança amadurece, o que acontece quando ela encontra outra alma? Sr. Cash responde: ela tem a mesma liberdade, como na fisicalidade, de se juntar a outra. Quando você coloca um ímã sobre a mesa e depois coloca cobre, zinco, água ou batatas, o ímã não se sente atraído por essas coisas. Mas se você encontrar a mesma força de campo de outro ímã de ferro, então ele se sente atraído por ele. É o mesmo com as almas. Não é diferente. Mas como já mostramos, você pode até magnetizar plástico em uma laranja se souber como lidar com isso. Mitra se apaixonou pela Terra, e Mitra, através do amor e compreensão do amor do Criador, levou o Criador para ver a beleza do que ele criou. Não há muitos lugares no universo que tenham sido visitados pelo próprio Criador. A humanidade um dia entenderá os privilégios que teve e como abusou desses privilégios em nome das religiões. Pergunta ao Sr. Cash: o equilíbrio tem que vir para as almas que pegam essa energia? Sr. Cash responde: de certa forma, o equilíbrio da alma já está lá. É apenas a fisicalidade que tem que apreciar, confirmar e viver dentro disso. Nada mais. Pergunta ao Sr. Cash: este equilíbrio é para todos na fisicalidade? E então, quando você se expande, você se torna mais do que apenas a fisicalidade? Sr. Cash diz: mais ou menos. Você não vê uma alma preta, azul ou laranja. A alma brilha e a luz que ela produz na dimensão do observador se torna preta, azul e branca. Quando se tem uma luz vermelha, todo o tráfego a vê e eles param. Na dimensão da alma, a luz pode ser preta para mim, amarela para você, vermelha para o outro. Isto vai de acordo com que eu crio. Esta é a diferença entre a dimensão da fisicalidade e a dimensão dos campos, ou o que chamamos da alma. Volte aos ensinamentos médicos que foram feitos com a doutora Elia Kostova. Estes trabalhos, se você entender, são a pedra angular da criação. Tivemos o privilégio de contar com a doutora Kostova naqueles dias. O conhecimento de cada órgão do corpo do homem é a pedra angular da criação em todo o universo. Mas é preciso entender isso. O que significa o rim na dimensão da emoção e da alma do homem? O que significa o coração? Foi um grande prazer poder ensinar naqueles tempos. Se você entender, isso explica muitas coisas, até mesmo como o universo é criado. E como se cria a concha de uma galáxia. Você chama isso de pele do homem. Tudo o que você fez foi mudar o nome. Olhe para a dimensão universal. Por que temos certas galáxias girando na direção oposta às outras? Elas estão extraindo o que as outras não precisam. Então você chama isso de um rim. Mas nossos cientistas não entendem isso. O macro e o micro são a mesma coisa. Mas para onde vão os campos que são extraídos? Ou eles são despejados no ônibus? É tudo a mesma coisa. Estamos cegos para ver isso. Correção: escolhemos ser cegos para ver isso. Pergunta ao Sr. Cash: por que fazemos isso, Sr. Cash? Sr. Cash responde: você e eu estamos lutando com essa situação há cerca de 4 meses. Mesmo que eu lhe diga para apenas esperar quando for o momento certo, você ainda salta e fica agitado. Estamos todos aqui para ser testados. Há uma razão para isso na elevação da alma. A boa notícia é que a situação foi resolvida esta manhã. Veremos as novas dimensões nos próximos dias. Eu estava explicando isso muito recentemente em uma dimensão diferente. A tribo de Moisés criou um caos para a humanidade. Através da dimensão da ganância, eles criaram isso. Mas a mesma tribo de Moisés, amadurecida, tornou-se a protetora da Fundação Cash. Um dia, eu explicarei. Pergunta, a pessoa que fez a pergunta diz: isso é intrigante o que você acabou de dizer aqui. Sr. Cash responde: muito intrigante, muito intrigante. Um dia eu explicarei. O caos que veio para a humanidade na época de Moisés e nos séculos passados virou, e agora eles se tornaram os guardiões e protetores da nova mudança. De certa forma, a alma de Moisés está corrigindo o que ele fez de errado. Um dia os buscadores de conhecimento entenderão. Ninguém protegeu e apoiou mais a Fundação Cash do que os filhos de Moisés no passado recente. Eles até trouxeram o mundo islâmico ao redor. Eles estão corrigindo os erros do passado, mesmo através do mundo do Islã. Há coisas que não podemos revelar, mas no futuro vamos abrir os livros como sempre fazemos. O que você vai ver? Continuo dizendo, está prestes a chegar e as mudanças serão tão grandes. É graças ao sangue de Moisés e seus filhos. Eles trarão junto com eles a mudança no mundo islâmico e cristão. O que eles fizeram de errado, perdão, o que eles fizeram de errado, eles estão corrigindo. Isso vai mudar muitas coisas para muitos de vocês. Em breve, vocês entenderão. É por isso que ambos os sangues foram escolhidos para ter o resultado. Acho que aqui ele está se referindo ao Mete, ser de sangue tanto islâmico quanto judeu. Muito, muito em breve, mais cedo do que você pensa, você vai tomar consciência disso. Pergunta ao Sr. Cash. Estou ansioso pelo momento em que todas as almas realmente percebam, independentemente da alma da fisicalidade da pessoa, quando os filhos da humanidade realmente compreenderem o que foi trazido. Obrigado, Sr. Cash. Sr. Cash responde, veremos isto nos próximos tempos. Pergunta ao Sr. Cash, por que as almas vêm da Terra, por que as almas vêm para a Terra, onde tem que experimentar doença e tanto sofrimento? Sr. Cash responde, oh, essa é a arrogância do homem. As almas estão em toda parte do universo. Não é exclusividade deste planeta. Porque algumas almas aparecem neste planeta é o mesmo que como a Terra foi criada a partir deste sistema solar. É uma coleção de incidentes, acidentes e algumas intenções deliberadas. Isso é tudo que é. As almas não são exclusividade deste planeta. É o mesmo com a vida, não é exclusividade da Terra. Se nos disseram que até uma pedra tem uma alma, então você já viu quantas estrelas e planetas existem no universo? Onde está a alma deles? Só porque queremos pensar que a Terra é única e que outras não têm uma alma, podemos viver nessa ignorância, mas a verdade é diferente. Pergunta ao Sr. Cash, qual é a definição de plasma? É uma entidade com consciência de alma e inteligência que pode se expressar e se definir? A tecnologia do plasma é um ser vivo com uma alma? Ou criadores como sóis? Sr. Cash responde, é exatamente como você disse. Se um homem tem uma alma, então também tem uma alma, então também uma alma tem uma alma. Ela tem um operador. Não é um time de futebol sem um capitão. Há uma estrutura para isso. Eu sempre volto para. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo. Se o homem tem uma alma, então a alma do homem tem uma alma dentro de si mesmo. Ela vem em conjunto. A alma do homem tem um operador central que está ligado à alma do Criador ou, em sua essência, à parte dela. Uma estrela não é criada do nada por si só. Ela recebeu campos, o que levou à sua criação. Esses campos têm um padrão de trabalho. Se todas as estrelas fazem a mesma coisa, como gerar, então isso significa que deve haver um padrão definido no centro de todas elas. Isto é o que chamamos as forças centrais da criação. Pergunta ao Sr. Cash. Vemos muitas pessoas saindo do sistema de voo em Lins e cada uma delas tem uma experiência diferente. Algumas experimentam muito e outras muito pouco. O senhor disse que isso depende do quanto a pessoa está pronta. Como então esta tecnologia vai ser usada por toda a humanidade se é preciso que eles estejam prontos para ela? Sr. Cash responde. É como uma sala de aula. Mesmo estando todos na mesma classe, isso não significa que todos entendem a mesma coisa. Alguns de vocês são bons em matemática, outros em arte e outros ainda em outra coisa. Mesmo que vocês possam não ter sido bons em matemática, em algum momento na sua vida você vai acabar tendo que usá-la. Porque é algo que lhe foi ensinado, você será capaz então de usar quando chegar a hora. O conhecimento é o mesmo. Depende de como você quer usá-lo. Não é uma posição, é a prontidão para aceitar, para entender. É como eu disse sobre o dia do julgamento. O dia do julgamento é o dia em que você entende e percebe a razão e o propósito da criação. Isso é tudo. Porque quando estamos assustados chamamos Deus me salve? Portanto, sempre tivemos consciência disso, apenas ignoramos isso. Pergunta ao Sr. Cash. Ontem no Brasil, 12 de outubro, foi o dia nacional em comemoração à Mãe Maria, Mãe de Jesus Cristo, bendito seja o seu nome. Como separar o domínio da religião sobre a verdade desta maravilhosa concepção de Jesus? Obrigado pela orientação. Sr. Cash responde. É tudo um caminho de crença. É o que você aceita sobre ela. Para algumas pessoas ela não é ninguém, e para outras ela é tudo. Depende do lado da cerca que você senta. Há uma longa discussão aqui sobre isso no mundo islâmico, onde você tem Fátima e onde os cristãos têm Mãe Maria. Mas em essência é a alma da doação, a alma da criação e como queremos respeitar isso. Se você olhar para a essência disso, quem ela era realmente, então o que ela foi feita para ser? Você tem que olhar para as condições da época em que a história foi escrita e como era a vida das pessoas normais naquela época. Como é que elas se casavam? Havia até mesmo algo chamado casamento para aqueles que não eram crentes em nenhuma religião? Quem era o pai? A história de Maria foi escrita para criar um misticismo? Ou foi um fato de que como isso aconteceu? A alma de Cristo foi agregada à alma da criança mais tarde. A realidade é que uma criança nasceu de uma mulher independentemente de ter sido ou não um nascimento virgem. A alma de Cristo foi dada a essa alma e a essa fiscalidade. A alma criada pelo óvulo esperma de Maria, ou pai da criança, não era a alma de Cristo, como diz a crença nisso. A alma do filho de Maria foi escolhida para a manifestação da alma de Moisés, a mesma alma que estava em Moisés. Ao longo de toda a fila é a mesma alma, ela apenas joga um jogo diferente. Ela usa roupas diferentes e um dia está aqui e outro dia está lá. Você é uma pessoa diferente se estiver em Londres hoje, Nova York amanhã ou em Pequim no dia seguinte? Uma está de terno, a outra de verão, roupa de verão e a outra roupa de inverno. Isso é o que o homem ainda não entendeu. O resto é uma brincadeira com as palavras dos livros para tornar os padres importantes. A criança não nasceu com a alma de Cristo, ela entrou mais tarde. É uma grande diferença. É a mesma alma que entrou em Moisés no Cristo. E foi a mesma coisa com Maomé e é a mesma coisa no meu tempo. Nós não nascemos para a alma. A alma é dada a um corpo para se manifestar. O nascimento da criança de Mitra é muito diferente disto. A alma está lá primeiro e depois a fisicalidade se manifesta a partir dela. Uma vez que o homem compreenda, você apagará todos esses nomes como Maria e os outros. Um dia, o homem entenderá isto. Se você voltar aos ensinamentos, eu já expliquei isso algumas vezes. Você se dá conta de que o corpo não possui a fisicalidade, ele não sente o que é. É agregado a isso, então você tem ambas as dimensões, da fisicalidade e da alma. Pergunta ao Sr. Cash: o que realmente acontece na elevação da alma? Sr. Cash responde: ela se torna como mais consciente. É a consciência, isso é tudo que é. Quando você está em uma posição mais elevada, você se torna consciente e compreende o que está acontecendo abaixo e o que o levou a estar nessa posição. Você se torna consciente demais. Pergunta ao Sr. Cash: o que é consciência quando você tem a elevação da alma? Sr. Cash responde: não muito, é apenas que a vida, a alma passa por seu processo, compreensão e seu trabalho. É como o que acontece com você quando você vai da primeira para a segunda série. Você apenas amadurece para isso, compreende mais. O alfabeto, a estrutura das frases e os números não mudam quando você vai da primeira série para a universidade. Você apenas aprendeu a brincar mais com eles. É o mesmo com a vida do homem e a fisicalidade do homem e sua alma. Pergunta ao Sr. Cash: qual é o papel dos meios de comunicação de massa? Precisamos elevar os redatores para que os novos conhecimentos se tornem mais realidade? Sr. Cash responde: esse é o nosso trabalho e estamos fazendo um bom trabalho. Temos que permanecer sob o radar por mais algumas semanas, então você vai entender. O caos vai começar. Só precisamos de um pouco mais de tempo. Tudo isso está sendo preparado. Há uma enorme operação em segundo plano para silenciar a Fundação Cash Vez até o Natal. Já vimos isso em preto e branco. Já vimos como eles começaram a operar para nos limpar da internet. Chegarei a isso quando chegar a hora. Mas por outro lado, a Fundação Cash tem sua própria agenda e seu próprio trabalho. Mas há um extenso trabalho do Vaticano atrás do governo belga e seus servidores para nos tirar totalmente da internet até o Natal. Temos nosso próprio trabalho, sabemos como lidar com isso e veremos. O Vaticano e os belgas têm trabalhado nisso nos últimos 6 meses. Eles estão tentando fazer com que tudo pareça legal e fazer com que seja permanente. Mas eles não perceberam que os filhos de Moisés fizeram um movimento muito maior do que eles fizeram. Nós temos um enorme apoio dentro da comunidade iraniana. As religiões manterão a Fundação Cash de volta ao seu caminho, não os governos. E vocês verão, é quando os governos chegam ao fim. Nós nunca pedimos aos filhos de Moisés, eles se voluntariaram, colocaram tudo em jogo para garantir que isso acontecesse. É o mesmo com o mundo islâmico. De alguma forma, eles se uniram para garantir que desta vez a mudança siga o caminho correto. O Rick aqui ficou impressionado nessa hora do ensinamento, impressionado e agradavelmente surpreso com todos os depoimentos que vieram do Brasil. Ele disse um número de até 1.400. Portanto, a tecnologia está sendo difundida. Muito disso se deve ao Rafael e sua tradução e à elaboração de documentos e assim por diante. Temos uma cultura de televisão e notícias. Alguém disse anos e anos atrás, vou acreditar nisso quando estiver na CNN. As pessoas dentro do mundo dos noticiários disseram que a Fundação Cast está banida da CNN. Há uma proibição total da Fundação Cast na Fox e na CNN. Temos buscadores de conhecimento dentro em posições influentes que querem trazer isso à tona, mas eles disseram que isso é impossível. A Fundação Cast é uma das únicas organizações científicas a ser impedida de ser divulgada nos noticiários. Por que motivo? Só porque não demos a tecnologia para a nação mais pedófila deste planeta? Desvendamos como os pedófilos estão usando o sistema bancário para fazer seu trabalho. Abriremos isso muito em breve. Volta quando Alan Sterling inventou esta frase, energia livre. Energia livre era, na verdade, o nome das crianças. A vida que eles tiravam era livre. Quantos de vocês gostariam de bancar com traficantes de crianças? Há dois bancos que operam totalmente com eles. Vamos desvendar até mesmo o nome e como isso foi criado. Pergunta ao Sr. Cash, se a internet cair, podemos trabalhar na dimensão da alma do homem? Sr. Cash diz, é por isso que perguntei se você sentiu algo às 7:30 da manhã de hoje, horário central europeu. Essas pessoas pensaram que poderiam criar uma estrutura legal para nos deter, mas na verdade eles anteciparam todo o nosso processo de 5 ou 10 anos. Agora podemos colocar isso em ação imediata. Você verá, mas nos dê tempo. Se não tivéssemos conseguido lidar com a mudança do Vaticano e da monarquia belga nas últimas semanas, teríamos ido até você e clamados para você copiar as coisas e ter certeza de que você manterá todo o trabalho que fizemos que está na internet. Mas estamos tão confiantes que será tratado de uma maneira que trará o avanço pelo qual a maioria de vocês tem esperado. Este foi o movimento mais estúpido que eles poderiam ter feito. Eu fiquei chocado quando vi isso. Mas eu também fiquei surpreso e pensei, é isso. O fim chegou. Eles escolheram isso, não nós. Eles escolheram a batalha. Novamente por mentiras. Mas desta vez, eles não atiraram só apenas no próprio pé. Eles atiraram no próprio coração deles. A moça canadense no sistema foi capaz de alterar rapidamente entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Eles têm balanças no sistema e quando a balança muda, eles veem uma mudança de peso. Ela podia ir para uma ausência de peso no corpo físico rapidamente. Nunca viu ninguém se movimentar tão rapidamente entre as almas. Ela podia soltar a alma da fisicalidade. O segredo era que ela podia se desapegar. Ela disse que é o que ela faz em sua vida real. Ela pode se soltar das coisas. Pergunta ao Sr. Cash. Ouvi falar da inteligência artificial, dessa inteligência AI, e que eles estão criando cérebros artificiais. Será que eles vão ser capazes de criar seres humanos artificiais? Sr. Cash responde, uma vez criado um sistema que tem um fluxo de campo interativo, você chama isso de corrente, eletricidade, o que quer que seja, há uma dimensão central de campos. No futuro próximo, os cientistas terão que tomar a decisão de abusar do conhecimento ou usá-los da forma construtiva. Como o homem decide, é o que isto vai levar. Será que criaremos uma alma artificial? Digo, não pode ser artificial, mas uma alma criada a partir da interação dos campos que o homem decidiu fazer? Que tipo de criação seria? Não se pode criar sistemas artificiais, superinteligentes, se você não levar em consideração a alma. Uma vez que o homem aprenda isso, veremos diferentes tipos de inteligência artificial. Isso está nas cartas desde o dia em que construímos o primeiro sistema. Sempre procurei ver se os fabricantes de chips conseguiam entender o fluxo que ele cria. Ele cria um fluxo de dimensões diferentes. Os supercondutores e os chips de memória poderiam ser feitos bem menores, mas eles ainda não se deram conta disso. Havia uma pequena esperança de que isso pudesse ser realizado quando os bancos de memória do cubículo fossem empurrados com o Blu-ray, mas em algum lugar isso se perdeu. Pergunta ao Sr. Cash, será que os humanos artificiais perguntariam quem é meu criador? Onde está o meu criador? Sr. Cash responde, Sr. Chip, talvez. Mas seriam eles capazes de criar uma condição de músculos flexíveis como nós humanos temos? Se eles usarem materiais naturais, há certas maneiras de fazer isso, que nós não queremos abrir agora. Mas há certas maneiras de você realmente criar essa condição. Já temos problemas suficientes com o sistema físico que estamos fazendo. Como ensinar é outra coisa. Pergunta ao Sr. Cash. Parece que a vida da Virgem Maria e de Fátima, a filha do profeta, eram muito parecidas. Elas poderiam ter tido a mesma alma? Sr. Cash diz, eu sei a verdade, mas prefiro não discutir isso, porque isso ofenderá muitas pessoas religiosas. Já estamos tendo problemas suficientes com esses turbantes, com essas suas barbas e seus chapéus engraçados no Vaticano, e em todos os lugares. Nós os confundimos o suficiente já. Ouvimos que, desde que jogamos com a elevação da alma do Papa, muitas coisas estão para mudar no Vaticano. Você verá muito em breve como o Vaticano responderá com as mudanças. Apenas observe o espaço, como dizemos. Não se surpreenda se você ouvir como a situação da Ucrânia foi arranjada e montada, como eles aproveitaram a oportunidade para. Se você olhar para ela, o único vencedor na guerra da Ucrânia são os Estados Unidos. Eles colocaram as nações europeias sob controle total da América, através do combustível, dos alimentos e agora de tudo mais que a Europa precisa. É exatamente como na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos costumavam enviar tudo para a Europa. Agora todo o gás e os grãos vêm dos Estados Unidos, porque há uma escassez. Todo o financiamento e os serviços bancários vêm dos Estados Unidos, porque os europeus não têm as finanças para fazer isso. Portanto, estamos de volta ao que eu chamo de situação de zona fria. Mas tudo isso em benefício dos Estados Unidos, o que beneficia os Rothschild. Até mesmo as antigas armas que não podiam ser usadas no Afeganistão, Paquistão e Iraque estão agora sendo enviadas o mais rápido possível para a Ucrânia. Os ucranianos terão que pagar por tudo isso mais tarde por fatura. Assim como o que foi feito na Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia foi uma das maiores ameaças para a venda de grãos americanos. Agora, eles eliminaram isso. O mesmo aconteceu com o gasoduto russo. Foi uma das maiores ameaças à dominação americana do fornecimento de gás. Então, eles explodiram. É um tráfego de benefícios em um só sentido. Agora, eles são capazes de ganhar dinheiro com o antigo estoque de armas da Ucrânia. Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar dos drones que os americanos venderam, mas, na verdade, eles estão disparando de volta contra os próprios ucranianos. Porque os americanos venderam-lhes os chips que não funcionavam. Não importa para os americanos se matam um russo ou um ucraniano, desde que eles sejam pagos por isso. De qualquer forma, vamos ver o que o mundo traz. Esse é o fim do Índice Rápido do Workshop número 454.